teria sido assim. Acho que vou resistir. Thank you.

estar em paz. Entre nós só sexo e Deus. Se ela me chamar e quiser me amar. Um abraço, te amo.